1105, torre 1, 895. 1105, coração. Delta Papá, para essa informação, inicialmente o senhor vai voar Mari, mas antes o senhor vai iniciar uma curva à esquerda. Logo, acione a identificação. O nível 320. Via Upper November 857. Até Bolso. Após conforme o plano. Escola da 17, curva à direita, saída da El. Após Leda e após Irumi. O controle 119 décima 8. O transponder 5136. Lateralmente, Guardião da Cicla. Guardião da Cicla, está bom. Pode autorizar o retorno. Está tudo no grau. Está livre, Guardião da Cicla. Está livre, prosseguir. Reporte na curva final do grau. O vento turno 30 graus, com uma dúvida nós. Portal Nacional, entra o vento, Guardião da Cicla. Isso, está correto o cotejamento, chame a torre em 1895, estacionamento com a boa viagem. Pode seguir na descida, chame a 315. Seu número 315 e descida para 4000. 4000, é 315. Tron Solos 26, direita, Solon 21, decimal 1, boa tarde. 21, grato. Santa Romeu, Serra Lambda Vista, para acionamento. Serra Lambda Vista, estou livre de acionar, chame táxi. Para. O senhor 6315, oi, dona. 4, dona, 6315. Controle, o livro aqui do Quebec pode descer para 1500 para o corredor? Positivo, estou autorizado. Número 315, desça para 2000 pés. 2000 pés, acionando a 3. Ótimo. Seu número 6320, o senhor vai ser vetorado, desça para 3000. 3000, acionando a 315. 3000, vai prevenção. Seu número 6315, vai descer para 2000 e o seu número 6320 para 3000. 7, 320. 3200, 3000. Gente, então está autorizado. Da Inmar para Salvador, 500 pés. Para controle 198, torre 1895, 0122, no transponder, mais uma alfa. Chama a torre 2825. Número 320, vetoração. Esquerda proa 020, está limitado pelo localizador. Esquerda 020, limitado pelo localizador. É 320. Romeu Alfa, está na Enrimar, livre acionamento, chama pronto para decolagem. Autorizado. Vai reportar estabilizado na 3 horas. CJ passou atrás da posição de 1h07 rumo ao norte, aeronave da TAM. Passando 5.000 em descida para 3.000 agora. 7. Quatro decoração, esquerda, proa 045, meia dúzia de mil altitude, limite ao localizador, número 3 para aproximar. Esquerda 045, meia mil, limite ao lote, tá, 3144. Decoração para o sequenciamento, esquerda proa 020, está limitado pelo localizador. Ao estabilizar na proa, descer para 3.000. Esquerda 020, limite ao localizador, estabilizar na proa, descer para 3.000. 3.000, pera. 3.000, pera. Tráfego no setor, o vento de aeródromo 120 com 09, decolagem acreditária, reporte fora do solo. Pelo 6320, direita proa 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Aguardando 6320. Terra November Victor, vai manter a posição, aguardando. Fora de solo, Michael, de alfa. Para seguir inicialmente para a cabeceira 17, Michael, meu alfa. Positivo, só prossegue para a cabeceira 17, Michael, meu alfa. Reporte na curta para pouso, Michael, meu alfa. O vento para check 120 com 09. Para na curta, passará, Michael, meu alfa. Salvador, o 6315 Lanchonete está estabilizado em IMR, tá, 1-0. A 6315 reporte passando Simbra com trem checado. Só estava passando Simbra com trem checado. Meu alfa, trem de pouso na cabeceira 17, o vento 130 graus com 09 nós, reporte solo controlado. Na cabeceira 17, reportará mais o meu alfa. Direita 060, ao estabilizar na proa, descer para 2.000. Direita 060, na proa, descer para 2.000, para 3.144. Estrovalho, prossiga. Alfa, está na pista final da Alucente. Tive pouso para solo controlado no 3.0 com 1.12, Michael Mel. Ok, Michael Mel, vai para ele, está senhor, está visual com a aeronave na Papá, né? Se o senhor quiser, eu posso equipar a gramada para não interferir até o mesmo sair de lá. Pode prosseguir taxiando sobre a pista, a baixa altura, sem interferir com o prolongamento 1-0. Prossegue a baixa altura, mas como é o vai ultrapassar para par e dar passagem ao tráfego que vai ingressar na pista. Ok, vai ultrapassar, Michael Belar. Uno 5, vento 130 graus com 1-2 nós, 1-2 a nós, tem pouso autorizado, pista 1-0. Ok, livre pouso, chama na 315, na base travado. 1-2, 2-4-5, 3-0. Vitor, atualizou com o helicóptero, assim que o mesmo ultrapassar papai, ingressa táxi via pista 1-7, reporte cabeceira 1-7, pronto, após o tráfego, Serra 9, Vitor. Quem está autorizado, o local no circuito Barrondina, 510, litoral sul, decola da 1-7, e o controle 19.8, ator 18.95, e no transponder 0127. Fechamento, para o acionamento 2, 2895. até a próxima, Capitão Guardião. Obrigado, localizador da 1-0, ainda vai dar papá. Deus é o papá livre ali, é. Comando, vai estar mais comando. Feliz frequência, mais comando, boa tarde. Está 3144 e o LSX3-0. Gente, reduz o cheque, o trem chame torre, 1-1-8-9-5, TAM 3144. Redução 1895, boa tarde, TAM 3144. Boa. Alpha Zulu 1-0 até Piraí. Após direto um bade. Alpha Zulu 4-4, Pagog. A decolagem da 1-0, curva direita, saída da El. Transição Motiva. O controle 19.8. E o transponder 5-1-5-0. Boa tarde, o time entrou no 0-1-0, aguardando pista livre. 1010, aguardando. Ah, 5. Qual a facilidade para o 05? É, 3, 1. Não, passa mais, o meu Alfa. Eu mando Mike Romeu Alfa, chamou? Oi, senhor, já na hora está nesse estacionário, você me contou. Vai conseguir, você vai para grupo do Lourdes, compra mais como está certo. Você não vai mais prosseguir para Salvador não, Rafinha? Não, eu já estou em Salvador, senhor. Daqui, eu vou para a outra, vai ser o que eu tenho para outra vez. Ok, o Mike Romeu Alfa. Para qual horário seria? A próxima? Foi agora, senhor. Já está em Salvador. Ah, altímetro 1-0, 1-0. Aham. Aguarde só um minuto. Sim, senhor. Estou aguardando. Solo aos 3-2 da direita na Fox com cautela. Devido a ser informado em ferro de a detritos corrigindo. Ataque sem Fox, fica atento. Ataque com cautela. A direita chamando solo 1-2-1, decimal 1, boa tarde. Fecha, obrigado. É 3-2-0. Está livrando agora, vai chamar 2-1. Oi, sim, senhor. Paciente, do farol da barra para o farol de Tapuã. Vindo aqui no Quebec. 4-4, vento 1-2-0 graus, com 1-2 nós, 1-2 a nós, tem pouso autorizado, pistão 0. Livre pouso 1-0, tá 3-1-4-4. Via Delta Papá, vai pousando 1-0, 1-7, vento 1-2-0, 1-2 a nós. Visão, seu distrito de isolamento, circula base pela direita, 1-7. Selado aos 3-8, base pela direita, curva na esquerda agora, reporte na final, 1-7, ainda Delta Papá. Papá, reporte lá. Novembro Vitor, tenta a esteira do Airbus Tatã, passando agora à frente. Quando pronto, tem livre decolagem do 1-7, o vento 1-2-0, 1-2 é nós. Positivo, consiga visual e sempre na escuta, câmbio. Na escuta, abraço, Luiz. O Michael Melão só durante só um minuto, estou em contato com a IES. Ok, sim. 2006, controle, meu cordial. 2006, sobre coral, vai estar fazendo o programa 60. Gente, acione a identificação. Telefone 21, telefone 9, chama. 21-1. 1, obrigado, seu cordial. Na novembro, Vitor decolou os 4-0, controle 1-1-9, decimal 8, então bom boi, boa tarde. Controle 7-9-8, grato, boa tarde. Protel Delta, tá pronto, táxi. Sim, manter a posição na interseção sem nome aguardando para ingresso na pista. Vai já a pista aguardando outra vez. Romeu, Sierra 98. Então vamos ouvir o teu controle. Lema, sua escuta passando no Rio 300, pelo Dael. Gente, está em contato com avanço, mas sem restrições. Sierra 98. Três restrições, Sador. 320, Sierra 98. O 964, direto Duna, 5.010 autorizado. Prossegue. 5.010 na prova de Duna, 1.964. Na lateral gramada e aguarde transferência. O Vitor Hotel Delta Vento 120, coma 12. Cliente Vitor Hotel Delta, sem transferência, decolando para o sul. Valeu, passamos o destino, qual é? Terra Índia 90 Delta, Argentina. Tá positivo. Romeu Alfa, sabe a estátua, o centro ainda não possui o seu plano. Essa localidade de São Sebastião do Passé fica próximo a qual é o município aqui? Não, ok, ok, aguarde só um instante, eu tenho uma cópia. Por exemplo, de 40, vai voar 10 milhas para retornar com a curva direita. Inteiro ou 2006, decolação para 340. Livre à direita, via Papá, Zero Estação, boa tarde, Índia, tá trocado? Controle, boa tarde, Papá Romeu, Vitor Hotel Delta. Hotel Delta, é o controle. Vitor Hotel Delta, decolado Salvador, próximo ao farol de Itapuã, é autorizado 500 pés, litoral sul até farol da Barra. Autorizado. Eu vou levar acho para o controle de Salvador. Bom, qual o transponder alocado? Eu consigo no voo visual sempre na escuta. Voo 2006, tráfego 1 hora, 10 milhas, rumo nordeste. Aeronave da companhia, o voo 1964. O senhor vai seguir esse tráfego logo, curva direita e voo Duna. Direita. Direita Duna, voo 1964. A gente voa Umbade e não prossegue via setor norte. Olha, aqui o que a gente tem é direto Umbade, até Espiraí, direto Umbade. Para interceptar o Zulu 44 e prosseguir até o fixo de Pagog. E em Pagog você vai completar a chegada para Guarulhos. É isso mesmo, aqui a gente é seu estranho que sai do setor norte para cruzar várias aerovias para a chegada do setor sul. Obrigado. A gente também aqui não entende o porquê desse desvio. Tiram da Zulu 10 e jogam para praticamente o litoral. Mas é o que a gente tem aqui, o que o centro costumou pagar para a gente aqui como uma alternativa, devido ao movimento lá no terminal mesmo. Ah, tá ok então. Muito obrigado. 3805. Cara. Olá, mais ou menos. Pronto, quanto é mais ou menos? Pronto. Ok, São Sebastião do Passé, está autorizado, 510. Decola da 17. Toma para o norte após a decolagem. O controle 19-8, torre 18-9-5. O transponder agora é 0131. 0131, 19-8, 19-8, 19-8, 19-8, 19-8, 19-8, entrada no circuito e pouso, trânsito. Positivo, senhor. Copiado, chamar 2-18-95. Obrigado, uma boa tarde. Boa. Nota. Oi, boa tarde. O Papa Tango Vitor aqui no Quebec. Kilo Romeu Oscar. Você está mantendo 1500 pés, não é isso? Eu tenho condições de voar para o farol da Barra, seguir o litoral até o farol de farol de Itapuã, para cruzar o campo e pousar na pistão 7. Autorizado. Livre 120 com uma dúzia, reporte fora do solo, para o norte, Michael Mel. Departure from 117, right turn, dial departure, and the call out transition, departure frequency 119.8, and score code 5160. Mike Juliette Romeo, ele pode ter sido encontrado aqui às 10. Na composição do voo, poderia informar. Positivo. Poderia informar a posição do Vitor José Delta? Fala, Michael Delta. Vem com o Plano Norte. Ele vai chamar o controle 1.9.8, Michael Delta. Então, bom voo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, bom serviço. Aqui o Vete Romeu recebeu? Nada bom trabalho lá. Valeu, bom dia. Fala com boa visibilidade, vai dizer o Michael Delta. Acho que eu não consigo visualizar aqui a aeronave, estava um pouco mais baixa. E já estou visual com o Serra Luiz que está ali, mas seguindo para pouso. Positivo, frequência livre. Obrigado, capitão, bom dia. Boa. Controle, tá bom, tudo bom. Vai com o meu alvo, controle. Olá, de Salvador, aprovado, São Sebastião do Passé. Está mantendo o centro de do terreno, vai com o meu alvo. O povo em São Sebastião? Não, Sebastião, senhor. Mas, saia da minha presença. Ok, hora certa, 1:06:47, mais 40 para o povo. Prossiga visual, transponder acionado e sempre na escuta. Da sua permanente, sem graus. Ou mais ou menos. Passou, fica atento ao mesmo e chame o controle 398. Tchau, Lopatango. Pode iniciar o cruzamento, livre, Itapuã, transfere para o controle, tá? Tá, ciente do Mike Flat Romeu. Ó, Mike Flat Romeu 2340. Eu tenho uma nova vista, chame Recife 13325, boa viagem. Recife 13325. Graças, boa tarde. Tango, bom voo. Tá, certo. Grande base, sala 17, o Vitor do Quebec. Vitor Kilo, Quebec, tem livre pouso, 1.7. O vento, 1.20 graus, 1.12 nós, 1.2 nós. Quebec. A posição do Mike Flat Romeu, sir? Ele está pousando lá no antigo linha das águias. Ok. Um abraço, obrigado. Beleza. 1964, desça para 2000, autorizado ILS. Para 2000, autorizado ILS, 1964. Positivo, câmbio. 200 bem, inicie redução de velocidade para 180 mais. 180 mais, reduzindo 200 bem. Romeu Oscar, tráfego 2 para 12 horas, a aeronave da Gol está passando 5.000 e descida para 2.500, sendo orientado para pouso em Salvador. Informação para o Kilo Romeu Oscar. Confirmo sim, estou informando a aeronave da Gol, que eu autorizei descer para 2.500, vai passar na sua proa daqui a pouquinho, devidamente separado. Apenas para informação de tráfego. Não, você prossegue, e esse é o sinal de frequência, boa tarde, Vitor Kilo, Quebec. Apache, Lipe passou, Papa Romeu, até Alfa Tango. Positivo, Tiago Alfa Tango, chame final para pouso em Ondina. Vai chamar final para pouso em Ondina, Tango. 2006, está passando 4.500 pés, desça para 2.000, na torre de Duna, está autorizada a aproximação e ali é. 2.000 pés, torre de Duna, ali, né? 2006, 1964, apenas uma informação para que eu possa reportar para o técnico de serviço. O senhor iniciou curva para o localizador antes de Duna para interceptá-lo aproximadamente a umas 2 milhas de Sintra? Afirmo, 1964. Ah, eu acabei de tomar um susto, pensei que o equipamento já não estava dando informações confiáveis, eu ia tirar ele do ar. Não, tá ótimo, a gente reencurtou um pouquinho, 1964. Muito bom, mas chegou a ver o pessoal lá no circuito do Dois Hermanos? Não, infelizmente não. Ok, um grande abraço. Chame a torre 11895 e chegue preto. Muito grato aí, 1994, bom trabalho. Boa. Conselho Salvador, 3804, atingindo 150. 3804 é o controle, viu, cordial. Desça para 5000, ajuste 1010, vou direto Duna para o ILS. 5000, Duna para o ILS, X-Ray, 3804, obrigado. Tá travado? Tá travado, 964. Pouso, pista 10, vento 120 com 12 nós, uma dúzia nós, gol 964. Quem lê o pouso? 964. E a tática sai conforme o plano apresentado. O controle 19.8, a torre 1895 e o transpondo 01.16. Com 2006, estabilizado. O controle 119, decimal 8, o senhor tá em qual andar? O controle 19.8, chame a torre em 1895 para acionamento, quem deu para contar? 19.8, a torre 2006. Guarde autorização de pouso, aguarde pista livre 2006. Olha, pista livre 2006. O que que o Romeu acha? Desça para 1010. Deixa a moto aí. Mitax, você pode parar o ingresso na 17, ao lembrar as coisas. Solo 54, prossegue à direita na Fox com cautela, ok? Devido a haver detritos aí próximo à entrada da Taxi Fox, prossiga com cautela ao livrar, chama o solo 121 decima 1, boa tarde. Direita Fox Trot com cautela 121, boa tarde, 964. Fox Trot, boa tarde, Fox Trot, boa tarde, Fox Trot, boa tarde, Fox Trot, boa tarde, de boa no 964, de plano pista 10, mas foi Fox Trot. E a minha assistente aqui ao lado está mandando um grande abraço. Manda um grande abraço para ela também. E um grande abraço para você. Salvador, muito papá. Confirmação com esse. Tchau. 2-1-1. 2-1-1. Batendo na torre, chamou? Índia Delta Papá para o ingresso para o local. Índia Delta Papá, tá ali o ingresso. Táxi via pista 17 para a cabeceira 17, pronto. Papá. Oi, o contatado pelo Romeológica para. Para o final da 17. Romeu Oscar, na presente curva esquerda. Efetua o cruzamento final do 1-0 e aguarde para girar a base para o 1-7 pela direita. Curva esquerda para o cruzamento da 1-0 e aguardará para o Romeu Solo 00 à direita, prossegue via Papá até o Pátio 5, livre frequência estacionada, até uma boa tarde. Suba, mantenha 3.000 pés e voe direto para Valença. Sim, mantenha 3.000 pés e voe direto Valença, em vez de Delta Papá. Normal o transponder, aguarde transferência. Tchau, Delta Papá. Vamos deixar que o trem chame torre, 1-1-8-9-5-3-8-0-4. 2-9-5-3-8-0-4 passando externo. Delta 3804, altímetro no 0, no 0, vai autorização de pouso, está baixada e travada? Afirmo. Seu Delta Papá, qual o seu estimado para pouso? Aos 1,6. Vamos tráfego à direita, um Charlie 15, correção Papá 28 Alfa, decolou da 17, vai prosseguir mantendo a perna contra o vento da 10, não vai interferir com a sua aproximação, manterá meu pé. O vento no 20 com 08, tem livre pouso, pistão no 0, tá 3804. O nosso Luiz que decolou ao 04, curva à esquerda, mantém a perna contra o vento da 10, aguardando autorização para o cruzamento da 10. Está presente com a esquina, vai manter a perna contra o vento, está 1-0, aguardando a instrução para o cruzamento do campo 9-10-2. Um nosso Luiz Fusca, curva esquerda, está livre cruzamento, final no zero, posso livrando o eixo. Curva esquerda, tem livre cruzamento do campo, o repórter está livrando novembro 6. No Golf, mantém a posição. Ó, Juliette Serra, livre ingresso, decolagem, pistão no 7, o vento 120 com 10 nós. Alfa Tango? Alfa Tango, prossiga. Afirmativo, para curva com prol de coral de Itapuã para regresso já da mata, senhor. Curva esquerda, e vai efetuar o cruzamento da final do 1-0, reposta na curta final para pouso direto na bata. Tchau, Alfa Tango. O Alfa Tango pode efetuar o cruzamento pelo coral de Itapuã, senhor. O helicóptero decolando agora da 1-7, não interfira com o mesmo, se condiciona de curva à esquerda agora, a partir de agora. Sim, irmão. Voa na esquerda, reposta na curta final para pouso, atento ao helicóptero, o Alfa CA 65 decolando da 1-7, tchau Alfa Tango. Tente da Alfa CA 65 decolando da 1-7, tamo, tá curva na esquerda para fuso mais da final da 1-0. O Golfo, ingresso na 1-7 para a cabeceira, 1-7 pronto. Pois é, sim. Serra decolou 07, atento ao tráfego no sentido oposto, já está abandonando o litoral sul. Tchau, Alfa Tango. Senta o Robson, chama agora o controle 119.8, tem um bom voo, até o Gila Serra. Tudo comandado, 18, visual, para a base, graças ao Gila Serra. Correio, November Oscar, esse foi o cruzamento do Estão 0228. Está presente, chama o controle 119.8, November Oscar, que tem um bom voo. Transfere agora o controle 119.8, November Oscar, que é para passar uma ideia. Passou a notícia do Panaxi, está marcando meu carro e solicita por adiante. Só que até o Juliette já está autorizado. Reserva a configuração. Controle de Salvador, Papá Romeu, November Oscar Whisky, no corredor forte, a mil pés. November Oscar Whisky, prossiga visual na escuta. Prossegue visual, fica na escuta, November Oscar Whisky. Azul 4116, desça para 2000, está autorizado a aproximação aí, aliás. 2000, aliás. Delta Papá, deseja ainda ascensão para 4000 pés. Já estamos em jogo, solicito o acelamento, 2000 pés, tomado com o que permanece no meio. Proposto e aceito 1708, não tenho tráfego a lhe informar, frequência livre de Alfa Papá. Pouso parado, reporta no solo controlado da mata. Decolagem 17, Romeu Golfo, vento 120 com 08. Decolagem 17, Romeu Golfo. Estágio 6315, Leo Xenai. Está pronto para a cópia, Guarulhos? Afirmativo. Está autorizado Guarulhos, nível 360, via Antezulu 10 até Piraí. Após direto Umbade, intercepta Antezulu 44 até Pagog e após a chegada em Guarulhos. A decolagem da 10. Curva à direita, saída Tael, transição Motiva, o controle 119.8 e o transponder 5177. Fala da 10 com curva à direita, saída Tael, Motiva, Operzulu 10, faz 1, tarde, ele faz o Zulu 44, pagode, conforme o destino ali. 119, decimal 8, o transponder é 177, o nível autorizado foi 3.60, o outro é 6.15. Após Piraí, Papa Alfa Índia, a posição é Umbad, Uniforme, Mike, Bravo, Alfa, Delta. Informativo, outro Zulu 10, Piraí, Umbad, Uniforme Zulu 44, Pagode, 1, 3, 1, 5. Tá correto, 63115, chamo para o posto de estacionamento. Passando Juliette, Quebec, no controle. Obrigado. Positivo, livre. Helicóptero vai cruzar entre Duna e o externo a 500 pés, ele está no rumo norte, não vai interferir com a sua aproximação. Chame agora a torre 11895, azul 4116. 295, obrigado. O 1164 na final, chefe do trem, torre 11895. 3895, o nome 64, muito obrigado. Da Fox, chama o solo 21 decimal 1, boa tarde. 21, caso, com cautela na Fox. Eu acho que já teve um, eu acho que esse é o último. Positivo. Nesse caso, o Mark está descansado, né? Positivo. Gol 1164, o vento 120 graus com 08 nós, altímetro 10 no 0, tem pouso autorizado, pistão no 0. 10 no 0, leve pouso na 10, gol 1164. Este Lima, uniforme Tango, mantém a posição. Romeu Golfo, patrão ali. Ajuda, patrão, Romeu Golfo. Estamos em Recife, frequência 13325 e boa viagem. Muito bem, 325, graças, bom trabalho. Posso mandar na escuta? Alfa Juliette, o portão é 01. Alfa Juliette 1. Pantango, livre decolagem 1-7, assenta a esteira do gol, livre decolagem 1-20 graus com 08 nós. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, via 90, 87 Moussa. Nathanael Leda Irune, transponder 5405, controle 119-8. Correto, Santos 193, chame para o Puxa Acionamento. Paulo Salvador, boa tarde, chamada 142, continua a nossa passar pelos magistrados para Recife. Boa tarde, chamada 142, está autorizado Recife, nível 350, via Zulu 17. A decolagem da 10, curva esquerda, saída Pouca, transição Caju. O controle 119.8 e o transponder 5414. Autorizado então, 350, Santos Zulu 97, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pouca, transição Caju. Controle 198, transponder 5414. Correto, 6142, chame para o puxo de acionamento. Vou parar no gate para o puxo de acionamento, 142. Então, qual é a proidão para Brumado? 270. Vou partir direto para Brumado? Isso. Seu estimado para Pouso. Estimado direto para Brumado, sobre São Pouso aqui. 1822. Ok, 1822, anotei. Muito obrigado. Direto do Tuna para o ILS, da Zona Zero de Leste Fonte.